ao Papo Vogon. E hoje estamos aqui num programa especial sobre a Copa Galáctica. Eu sou o Rafael Pau, seu anfitrião, e eu tenho aqui comigo a presença ilustre da nossa comentadora Mai Teixeira da Terra. Ela que tem acumulado vários anos de experiência como comentadora, passando por aí por grandes eventos como o 7-1, o 9 do 11, o 2 homens e meio, o 3 meses de fila no show de Justin Bieber. Ela tem comentado com seriedade e profissionalismo em grandes empresas como Facebook, Instagram, Fotolog e no próprio Guia do Mochileiro das Galáxias. Bem-vinda, Mai! Boa noite, ouvintes! Boa noite, Rafael Pá! É sempre uma honra, um prazer estar com você, comentando os melhores acontecimentos, narrando tudo que está acontecendo, os melhores eventos. E olha, eu quero dizer só um comentário que você esqueceu de uma das empresas muito importantes que também fazem parte de tudo o que acontece, que é o Twitter, não é verdade? Lá é o lugar que é muito mais fácil de você fazer vários comentários e é sempre muito dinâmico. Eu adoro, é um dos melhores lugares que eu gosto de mostrar o meu trabalho. E nesse momento, eu gostaria de elucidar para o nosso público e explicar para quem não sabe, para quem está chegando agora, o que é o futebol, o que é esse grande evento, essa Copa Galáctica que estamos aqui comentando. Então vamos consultar aqui o próprio guia, que define futebol como batalha de campo onde 22 pessoas com meias até os joelhos combatem num campo gramado com demarcação retangular e linhas brancas dividindo um campo em duas partes iguais, que não serve para muita coisa, já que os jogadores passam o tempo todo distribuídos por ambas as partes do campo. O objetivo do jogo é colocar a bola mais vezes dentro do retângulo com a rede do lado do oponente. Ninguém sabe para que serve colocar a bola dentro dessa rede, então eles tiram de lá depois que ela entra. O jogo começa com um cara ou coroa e ganha a partida quem não perde. Muito boa a sua explicação, gostei muito. Acho que agora fica mais fácil da gente comentar com essa explicação, com os ouvintes agora mais atentos a o que vem a seguir. E esse programa especial do Papo Vogon é um oferecimento de Bora Time. Bora Time é um jogo de carta, board games. Eu tô muito gringo hoje. Você tá muito gringo. E ele é tipo Magic, só que mais simples. Até porque Magic tem regra pra caralho. E esse jogo é sobre as torcidas dos jogos de futebol. Você controla as torcidas, não os times. Mas a ideia é justamente você ajudar o seu time e atrapalhar o dos adversários. É pra criar intriga, sim. Se não for pra ter intriga, nem faz rolê com os amigos. Mas olha que foda, o jogo não foi lançado ainda. Então a gente tá anunciando aqui em primeira mão? Olha só que maravilhoso. Mas não é só isso. O jogo é mais ansioso que eu e ele já quer ser jogado. Então o que, que os caras que fizeram o jogo estão fazendo? Tem link pra baixar e jogar de graça. Então podem procurar no post especial deste episódio, desse programa, vai ter o link para você jogar o Bora Time. Acessa lá www.boratime.com.br/printingplay. Print play. Vai gastar um total de zero dinheiros para ter o jogo e dar aquela testada antes de decidir se quer comprar. E eu sei que você vai. Achou que a minha explicação sobre o jogo ficou uma bosta? Acessa boratime.com.br e entende sozinho lá, seu fodão. E depois conta pra gente o que você achou. Hashtag Boratime. Agora aqui a gente está cobrindo os acontecimentos da Copa Galáctica. Mas por que fazer uma Copa Universal, Mai? Por quê? Vou te contar. Explica, Rafael Pá. Conta pra mim por quê que resolveram ter essa ideia. Porque antigamente era feito o Mortal Kombat pra decidir que reino, que mundo ia controlar o mundo. Ou melhor, o universo. O mundo... Olha só que responsabilidade. O mundo... Era aquela batalha de até a morte, era assim? Exatamente. Que tinha ali o Kang, o Raiden, o Sub-Zero, o... Aí não ia ter quem reinar, né? Se todo mundo começasse a morrer. Então, esse era o problema. As pessoas ficavam morrendo. Aí pensaram, porra, vamos usar outro esporte, porque esse esporte que a pessoa morre, isso não é maneiro. Fica a dica aí, esporte que a pessoa morre não é legal. Não é interessante. A regra é não morrer, por favor. A regra é clara. E aí a gente decidiu, a gente não, né? Eles decidiram fazer a Copa Galáctica, que vai decidir o destino do universo com o futebol. Que incrível isso, né? É mais do que futebol, gente. Já dizia a frase de grandes pensadores no Twitter. E pra isso eles tiveram que construir um estádio, Mai. Conta pra gente como é que foi isso. Cara, olha, eu já começo que é assim. Eu acho linda essa ideia, eu acho muito bonito, sabe, menos violência, entendeu? Ainda mais que eu acho que o futebol, ele une os povos. O problema é quem chamaram para a inauguração. Ô, louco. Eles chamaram o Zayfod. Claro, a gente até entende. O Zayfod, ele é o presidente da galáxia, né? Até onde a gente sabe, não merece? Não merece, mas está lá. Mas ele que estava na inauguração, ele que cortou a fita de inauguração. E, além do mais, perguntado sobre que ele achava, que quem ele achava que ganharia a Copa, ele jogou pedra, papel e tesoura contra si mesmo. Empatou todas as vezes. Coisas fantásticas só podem acontecer se você tem três mãos, né? Quando Zayfod assumiu como presidente da FUFA, a Federación Internacional Universal de Football Association, ele mudou as regras. Porque ele decidiu que ele queria mudar, porque é ele que manda no negócio e de que adianta mandar no negócio, ele não pode fazer as próprias regras. Já que cometeram um erro de colocar ele na presidência de qualquer coisa mais uma vez, ele, né, se deu ao direito de colocar novas regras, não é verdade? E aqui vão algumas dessas mudanças no regimento da FUFA. Está expressamente proibido que qualquer jogador tenha um cabelo mais bonito que o Zayfod. Ok. Muitos jogadores do nosso país já acho que seriam descartados nesse caso. Então, me levanta uma questão aqui. Quem define o critério? Porque se for o próprio Zayfod, ninguém vai ter o cabelo mais bonito que o dele. Provavelmente ele vai mandar raspar todos. Eu acho o mais provável, né, nesse caso. Apenas Zayfod pode usar chuteira dourada, mesmo ele não fazendo parte de nenhum dos times. Ele quer se enturmar e vai falar, eu quero usar uma chuteira também, mas a minha é dourada. Só a minha. Todas as bandeiras dos times precisam ter uma foto do Zayfod. Sabe aquele momento, né, entre os times, entra com a bandeira do planeta, representando, né? Tem que ter uma fotinha, nem que seja um pouquinho ali do lado, tem que ter. Isso aí foi complicado, deu um aumento de custo aí na produção das bandeiras, dos uniformes. Ah, com certeza, ainda mais porque ele mudou, assim, muito em cima da hora da data de abertura da Copa. Foram exatamente 42 minutos. Exato, exatamente. No campo, além da foto nas bandeiras, no campo deve ter um desenho do rosto dele, bem no centro. É bem a cara do Zayfod. Confesso que eu gostei dessa. Você achou interessante? Eu achei bacana. Eu sempre achei meio chato aquele gramado. Suas listas, tudo reto. Coisa tediosa. Pelo menos ele deu uma escolha que podem fazer com uma ou duas cabeças o desenho. Pelo menos ele deu essa oportunidade para as pessoas. O jogo só começa se o Zayfod ceder a bola. Que ele vai ficar ali segurando, vai ver se tá tudo certo, vai ver se não tem ninguém com cabelo mais bonito que o dele, vai ver se os uniformes estão bonitinhos, e aí ele deixa a bola pra galera jogar. Porque afinal a bola é dele, né? Exatamente. Entendi. Bem aquele vizinho rico que manda na pelada da rua, sabe? Você vai jogar bola na rua, mas só o vizinho tem aquela bola. Conheço o tipo. Você já ouviu falar, né? Você já viu. Ele pode encerrar o jogo se ficar entediado. Ih, rapaz, isso é perigoso. É, então. Já tiveram alguns jogos treinos que ele parou pra assistir. 5 minutos de jogo. Oh. Ele parou e falou, não tô gostando. Pode parar, pode terminar, resultado do jeito que tá. Ganhou, perdeu, e por aí vai. Eu só fico menos preocupado porque eu sei que durante os jogos oficiais ele provavelmente vai ficar bêbado, então não vai estar prestando atenção. Verdade. Alguma das cabeças, talvez. Pode estar. Nunca se sabe. Se houver alguma polêmica durante o jogo, sabe, sempre tem uma polêmica, vai, um pênalti, um impedimento, uma falta que um jogador fala que fez, o outro fala que não fez, o juiz fica indeciso. Quem decide é o Zayfod. Enquanto aqui na Terra, enquanto a Copa de Futebol da Terra colocaram a tecnologia, colocaram um vídeo, sabe, todo moderno, que foi muito criticado, mas muito adorado ao mesmo tempo, da Galáxia é o Zayfod. Ele decide, se ele for com a cara do jogador, talvez ele aceite. O Zayfod é o nosso juiz de tela. Exatamente. E, por último, apenas espécies, né, os seres dos outros planetas do sexo feminino serão gandulas. Ou seja, quem vai ficar buscando a bola em volta do campo serão apenas mulheres. A gente poderia questionar isso? Poderia, mas é o Zayfod. a gente meio que não questiona mais certas atitudes dele. Eu questionaria, mas eu gosto das minhas cabeças onde elas estão. É mais seguro. É mais seguro a gente não questionar, porque pode acontecer. Talvez a gente não possa comentar na próxima Copa Galáctica. Corre esse risco. Eu também gosto do meu emprego, mãe. Exatamente. E na festa de abertura desse evento de tamanha magnitude, nós tivemos o Hino do Universo com Disaster Area, fazendo um cover de Metallica, essa banda do planeta Terra. Que genial! Eu acho que foi uma boa homenagem. Você tem informações de que música foi, mãe? Peraí, deixa eu consultar aqui. E foi Seek and Destroy. O que é irônico, já que a ideia é um esporte mais pacífico. Mas acho que é só pra relembrar a época de Mortal Kombat, né? A coisa toda da violência. Eu acho que eles resolveram escolher essa música. Você tem mais informações? E talvez também para relembrar a gente tomar cuidado caso resolvam destruir a Terra novamente. Fica como um recado. Eu acho que isso eu acho que foi um aviso também. Mas, aliás, eles também foram responsáveis pelo encerramento da Copa. Só que a nave foi lançada misteriosamente em direção a uma estrela. Então não se sabe direito o que aconteceu. Esperamos aí que quem leu os livros tenha informação sobre isso. Alguém saiba nos informar, por favor, o que aconteceu. A gente ainda tá aguardando aí a votação na internet da música que vai ser o hino dessa Copa Galáctica de encerramento. E a gente vai tocar ela no fim desse programa aqui. Exatamente, os resultados vão chegar daqui a pouco, logo após a nossa transmissão. E agora sobre os jogos. E sobre os jogos, mãe? A seleção Vogon perdeu já no primeiro jogo. Você pode explicar pra gente o que aconteceu nesse jogo? Você acredita que os Vogons, que são os seres mais burocráticos do universo, são os que mais exigem documentação, tudo, eles esqueceram os formulários corretos para dar deferimento à substituição de jogadores. Eles simplesmente não preencheram, levaram o papel errado. Tinham pedido papel azul, eles levaram rosa, o pessoal pegou um verde. Sério, foi tudo errado. E também por nenhum deles conseguir correr por mais de meio metro. Isso aí é um quesito muito importante para jogar futebol. O preparador físico deles falou que todos estavam em ótima forma, mas a gente sabe que, na visão dele, ótima forma é forma de Vogons. E na coletiva de imprensa, o técnico deu seu pronunciamento, mas temos apenas a transcrição enviada por ele mesmo, que eles são assim, né? Gosta de papéis. Nenhum dos jornalistas presentes conseguiu resistir. Ele fez o pronunciamento em forma de poesia. O 433 nunca será o 42 do 422. Uma caixa de isopor vazia é como um pequeno gol. O apanha-bolas sempre recupera o jogo em tempo. Tanto tempo tem o segundo tempo aos 45 do segundo tempo. Por sufrágio coletivo de quem importa, futebol é bom, mas pizza é melhor. Eu espero que você, ouvinte, tenha sobrevivido. A gente trabalha já esperando esse tipo de coisa, por isso que estamos aqui por vocês. Pelo profissionalismo para passar informação. Não tentem isso em casa, somos profissionais altamente treinados. Exatamente. E temos mais informações para vocês. Teve um gol anulado da seleção de futebol de Damogran porque pousou uma nave no meio do campo simplesmente para insultar o goleiro. Ele saiu da nave, olhou na prancheta, insultou o goleiro, entrou na nave e foi embora. Meu, que absurdo. E pior é que daqui a gente nem consegue ver quem foi. Mas eu tenho quase certeza que pela reação do goleiro, acho que não foi apenas chamá-lo de mão de alface. A comissão técnica pensou em abrir um processo, mas ele não era exatamente a única pessoa xingando o goleiro no campo. É, normalmente goleiros tendem a ser alvo. A seleção de Mega Resfriadon era uma das favoritas, mas perdeu nas eliminatórias, Mai. O que aconteceu com eles? Aparentemente, Rafael Pá, todos os jogadores, incluindo os reservas e o técnico, estavam doentes. E acabou de chegar a informação aqui do preparador físico e o massagista e a namorada do artilheiro. Tava todo mundo doente. Eu não sei o que esse pessoal tem, mas a gente vai colocar aqui um pronunciamento do Dr. Arthur Paredes, porque ele tem as informações exatas sobre o que aconteceu com o time. Boa noite, senhores. Aparentemente, que consta nos laudos oficiais aqui da pesquisa que foi feita, com toda quanto tecnologia que temos aqui. Infelizmente, tenho que relacionar esses sintomas em todas essas pessoas com um grave episódio de virose. E um minutinho só, pois não? Doutor, chegou aqui o paciente Neymar, ele tá ali caído ali no chão. Pode botar na maca da virose também, por favor. Então é isso, sinto muito. É uma pena aí o que aconteceu com... Cara, o que uma virose não pode fazer com o time inteiro, na verdade? É terrível isso. É bem triste. Tomem vitamina C. Por favor. Agora fica a pergunta aqui que todo mundo tá se fazendo durante toda a Copa. O Marvin está ou não está sendo um bom juiz? Será que o chip de personalidade dele está afetando o julgamento dele? O que eu consigo perceber é que ele está sendo um ótimo juiz considerando as condições físicas. Um robô sem uma das pernas correr pelo campo inteiro é maravilhoso. Ele tem muita agilidade, né? Isso ele sempre teve, ele só não se importa. Mas agilidade ele tem desenvoltura. É que aí muitas vezes o problema é que ele acaba deixando a decisão para o Zayfod, né? E aí que começa a desandar a coisa toda. Mas tirando isso, esses pequenos detalhes, o Marvin foi uma boa escolha para essa Copa. Eu ouvi que os computadores que fazem a filmagem e transmitem as informações para a tela não estava muito satisfeita com o Marvin no campo, não, hein? Ah, mas ele não se importa, não é verdade? Ele simplesmente decide. Mas acho que, talvez, o Zayfod deve ter influenciado nessa escolha. Ele confia já no Marvin há muito tempo, ele sabe que o Marvin também não necessariamente ia confiar, mas ia ficar com receio de decidir qualquer coisa, não ia se importar e deixar nas mãos do Zayfod. Então acho que pode ter um dedinho ou três mãos nessa decisão do Marvin apitar os jogos desta Copa. Que comentário maravilhoso. Nessa equipe tem entrosamento técnico. Opa, sim. Profissionalismo aqui, ó. A seleção de cricket foi desqualificada, porque é um time que não tem entrosamento técnico, não tem conhecimento e experiência de campo. Eu acho que faltou um pouquinho de orientação e treinamento por parte do técnico da seleção de cricket. Eles entraram em campo com tacos de madeira e ficaram questionando os tamanhos das balizas. Ninguém entendeu o que aconteceu, principalmente eles. Eu acho que faltou realmente uma conversa. Durante muitos anos, muitos séculos, foi o combate mortal, por assim dizer, né? E eles já estavam acostumados com aquilo, mas o futebol em si não é um esporte que eles estão acostumados. Então acho que faltou uma conversa. Eu acho que deve ter falado, é só empurrar uma bola para um buraco, para uma rede, e aí vocês ganham pontos. O importante é ganhar. Eles não entenderam como eles deveriam fazer isso, não os treinaram para fazer isso exatamente. E, digo mais, provavelmente tinha menos jogadores do que eles imaginavam, porque, claro, são 11 de cada lado, provavelmente a seleção de cricket chegou com menos, então isso complica ainda mais e eles ficaram dependendo dos tacos de madeira que eles levaram. Isso me lembrou de um time que se inscreveu, mas não foi aceito nem pra inscrição, porque só tinha um jogador, que era o time do Pequeno Príncipe. Ah, sim. Tem um time que, infelizmente, a gente não conseguiu avaliar, que seria do jogo dos Time Lords. Porque apesar deles serem muito ruins jogando futebol, eles ficam voltando no tempo e corrigindo jogadas. Então, tecnicamente, o jogo ainda está acontecendo em outras faixas temporais. Então, assim, fica confuso. Eles fazem uma falta, eles voltam. Fala, não vou fazer essa falta. Eu vou tirar a bola de outra forma do jogador. E aí vão lá, volta, pega a navezinha deles, entendeu? Eles vão avaliando aquela jogada, aquele momento. Fez um impedimento, então eles voltam e falam, eu vou ficar na posição certa. Eu vou ver ali qual é a melhor posição para eu chegar perto do gol sem ultrapassar a linha permitida. Então realmente não dá para avaliar um jogo desse dos Time Lords, sabe? É difícil, são pessoas extremamente inteligentes. Eles, da maneira deles, são habilidosos, até porque se você passa muito tempo viajando no tempo, você vai conseguir avaliar a evolução do futebol. Como era antigamente, como é agora, o que você pode fazer, o que você não pode. Assim, fica mais fácil. Só que tem que ser dinâmico, entendeu? Tem que ter um final, tem que ter um momento de, olha, agora acabou o jogo. Não, toda hora voltava, quando via eles estavam fazendo a mesma jogada. Chega uma hora que nem o Zayfod estava sabendo mais o que estava acontecendo, parou de prestar atenção, já estava tomando a dinâmite pangalática dele, e o Marvin parou de se importar também. O Marvin era o único que consegue acompanhar o jogo deles. É o único. Ele é 7 bilhões de vezes mais inteligente que um colchão. Exatamente. Então, assim, ele estava conseguindo acompanhar, mas a gente precisa, todos precisamos saber o que está acontecendo, e o Marvin nem se deu ao trabalho de informar pra gente. A gente mandou um repórter perguntar pro técnico quais eram as expectativas dele, e ele respondeu apenas que timey wibbly wobbly stuff. Então, assim é difícil de ter uma comunicação sensata com os grandes jogadores de Gallifrey. E vamos comentar agora a grande final dessa Copa, mas antes de mencionar a nossa final, eu quero lembrar vocês que vocês podem jogar o Bora Time em www.boratime.com.br/printplay. Vocês baixam, imprimem e jogam, gastando um total de 0 dinheiros, que é muito menos do que foi desviado de dinheiro nessa Copa. Essa é a primeira e provavelmente a última Copa Universal. Talvez daqui a 42 anos, não é verdade? Gostei dessa periodicidade. Espero que Zafod compre essa ideia. Esse último jogo com a seleção do Brasil defendendo a terra foi muito complicada. Um dos atacantes, o mais famoso, o mais comentado, tão odiado e amado ao mesmo tempo, menino Ney, ele perdia muito tempo tentando parar de voar, já que toda vez que ele caía, ele errava o chão. Então, assim, foi toda uma movimentação que também foi difícil. Aquele momento que também até o Marvin tentou ensinar ele, mas, sabe, não deu certo. E o atacante Jesus passou o jogo todo meio pregado, sabe? Tava meio sem energia, parecia que tava carregando uma cruz o tempo inteiro. E ainda me falaram, eu recebi informações, ainda por cima, de que o técnico deles tem labirintite. Então, assim, é um time que é difícil, entendeu? O time representando a terra tava complicado, não tava indo muito pra frente, não tava conseguindo acompanhar as outras espécies, os outros mundos. Longe de mim querer fazer fofoca, mas eu ouvi dizer que estão chamando o menino Ney de menino rotação. É um bom apelido até. Não, acho que não é de todo ruim, né? Para uma Copa Galáctica, entendeu? Um evento de tão grande porte. Eu acho que pelo menos vai ficar lembrado com isso. E infelizmente esse último jogo, que é dos Galifreanos contra os Terráqueos, é muito complicado de conseguir um desfecho disso em tempo hábil para essa transmissão. O jogo está acontecendo ainda. E infelizmente esse último jogo, que é dos Galifreanos contra os Terráqueos, é muito complicado de conseguir um desfecho disso em tempo hábil para essa transmissão. Então a gente vai simplesmente transmitir o novo hino do universo. Eu quero primeiramente agradecer a Rafael Pá pelo convite para cobrir esse evento, sabe? Uma coisa que acontece raramente, entendeu? Gostei muito. É sempre bom trabalhar com você. E espero que a gente se encontre de novo para esse tipo de evento. E para quem quiser falar se a nossa locução foi boa o suficiente, se vocês gostaram desse jogo, dessa Copa. E para quem quiser participar, quem quiser saber das inscrições para a próxima Copa Galáctica, pode mandar para contato@obrigadopelospeixes.com. Receberemos, podemos fazer vários times representando, já que a gente só não sabe se qualquer time que quiser fazer inscrição consiga bater os Time Lords com toda a sua audácia e viagem no tempo. Mas fica aí o convite. Ah, malemolência é espaço temporal, né? Complicado. É verdade. É isso aí, galera. Esperamos vocês no nosso próximo programa especial. Até a próxima e obrigado pelos peixes. Encerramos? Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só